Lila, tá zero, boa noite. Via Cheira da Mara, vista para 3 mil pés. Jorge chama 0 no 5. 3520, autorizado a eletro que seja posto estabilizado. Estabilizado, 3520. Estabilizado. 3520, chame torre, na frequência 38, decimal 95. 1895, ator. 3160, desculpa 2000 pés, ajuste na 05, autorizado eletro-X, reposto estabilizado. 2000 pés, autorizado eletro-X, motor estabilizado para 3170. Sosa 3520, vai passar na casa do externo e vai chegar pista no zero. 3520, autorizado pouso, pista 10, 1 centena graus, 08 máximo. Uma centena com 8 livre pouso. 3177, chame torre na frequência 1-8-95. 3295-3170. Zero, Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette 2. Salvador Boa, SAT 3170, está estabilizado no final. 7-0, está livre, 100 graus, 612 nós, pouso autorizado. Reposta, 3170. Zero, 1-2-1-1, na direita, solo aos 1-8. 3-1-1, está 3-1-3-0. Solo da boa, está 3-1-3-0, de novo. São 3-1-7-0, Alfa-5-7-3, atende a sinalizador. Alfa-5-7-3, 20, João Pessoa, Guarda Pabllo. Confirme a rota. A rota é omissão de Zulu 17 até Romeu Echo Shine. 0 para João Pessoa, nível 190, via rota, decolar da pista 10, primeira curva esquerda, sai da Puca, Jamo, após Jamo Aru, sai conforme. 1208 controle, 55 no 13 transporte. 190, decola da 10, curva esquerda, Puxa, Jamo Aracaju, rota do plano Unifado do 197 até Romeu Eco Charlie, e achando 593, 1208, frequência 2012. Você já viu? Sim, o senhor acabou de pegar o acionamento. 520 na escuta? Estou seguindo. Modifique o nível para 370 e a saída mantém Pucca, Jamo, transição Caju, eu peso o 7, o meu é Cotiali DCT, com curva, primeira curva esquerda, o 3520. Sim, modifique o nível para 370 e a autorização permanece controlada. Afirmativo, chame para o pushback. Já não chegou pro táxi.